viver feliz, tem que ser gênio aqui, tem que ser gênio, o gênio do morro. E abracadabra diz, a palavra mágica é agir aqui. Na bola de meia, com rap na veia, deu 5 minutos, já bateu na teia. Ai que me diz, viver no morro é demais, não atravesse aqui. Temperatura a mil, acendi meu pavio, no fundão da oeste pra todo o Brasil. Daqui do morro dá pra ver tão legal, foi mano cheirando o papo, fumando pacal. Louco, louco, aí é natural, não tem TV que reprise esse canal. Só quem é mandrake tem o dom. Rojão, rojão, nem é São João, nem mês de dezembro pra Réveillon. Chegou verdura no morro, os pobres valem ação. Sonho com um dia o mundo melhor, sem puxar de cinco, sem pedra, sem pó. Sem eira nem beira, subi na ladeira, de longe já se ganha, se a fofoqueira. Com sua língua de trapo, cuida da vila inteira. Legal, legal, bem lembrado e tal. Enquanto ela sofoca o nóia, saquei o varal. Enquanto ela sofoca o nóia, saquei o varal. Vai de chinelo na mão, bermuda o pé no chão. Vai, faz a rá, um pai de meio ela escapa. Faz um truque na pedra e se acaba na lata. Fez um truque na pedra e se acabou na lata. Sem H, H, chegamos sem blefar. O império é truco só, a pedra marcada no jogo de dominó. Seja o gênio do morro, longe da pedra e do pó. Céu pro inferno virar um paraíso. No barraco de madeira, tipo empilhadeira, compra carne e vende seu caixote de feira. O abrigo do pobre aqueceu nobre na lareira. Tá valendo tudo azul, sou feliz sem glamour. Eu até quero viver bem, luxúria não me convém. Não quero esse dom, se é pra pisar em alguém. A verdade é, nossa cara é o banquete. A gritaria, o palavrão da pivetade, da função dos vermos velho no bar. Do sangue bom no campão, de domingão jogador. Mas na semana é peão, pra abastecer a dispensa, só enquete o patrão. Se não fosse a minha filha, eu tava de fuzil na mão. Aí um, dois, pai e bola, malandro fez escola. Espelho pra Patrício que vai chegando agora. Sem choro, nem vela, sem vida amarela. Pivete que monta seus planos na faixa etária dos 4 anos. No berço da favela, os magos vão se formando. Sem condições pra viver, que não deu FHC. Aí, mais se fuder, primeira dama e você. Tem que ser gênio do morro pra sobreviver. Tem que ser gênio do morro pra sobreviver. Tem que ser gênio do morro pra sobreviver. De família sem trampo, com 4 bocas pra sustento. Mas aí, povão, vamos acordar, mano. Nosso Brasil dos quietos. Gênio do morro, aquele que sobrevive com a esmola da aposentadoria. O gênio com 12 anos de idade que vai pra escola pra garantir o leite no dia a dia. Erga suas mãos, faça um ressalto. O sangue do gênio não escorre pra cima. Um, dois, com as mãos pro alto. O sangue do gênio não escorre no asfalto. Um, dois, com as mãos pro alto. O sangue do gênio não escorre no asfalto. Um, dois, com as mãos pro alto. O sangue do gênio não escorre no asfalto. Sai, sai, sai do sufoco, as ideias pra louco, ser gênio do morro. Sai, sai, sai do sufoco, as ideias pra louco, ser gênio do morro. Tem que ser gênio, tem que ser gênio. Louco sem pó, gênio do morro sem dó. Louco sem pó, gênio do morro sem dó. Louco sem pó, gênio do morro sem dó. Louco sem pó, gênio do morro sem dó.